nome de JB Produções. Mas o sucesso não me dará avião. Ela sabe como me prender. Ela é o 7-1 na cama. Oh, mulher gostosa do caramba. Oh, mulher gostosa do caramba. Terminar, cê faz isso comigo. Faz um jeito tão gostoso que eu não consigo. Eu quero sempre mais, mais e mais. Aí eu volto atrás e esqueço que eu ia fazer. É irresistível resistir a você quando me beija a boca e fala que me ama. Aí tudo termina na cama. Gostosa do caramba, oh mulher gostosa do caramba. E eu não resisto a você. Quanto mais quer ir embora, mais ela me ama. Oh mulher gostosa do caramba, oh mulher gostosa do caramba. Alô paredão, fantasmia. Sempre que eu quero terminar, cê faz isso comigo. Faz um jeito tão gostoso que eu não consigo. Eu quero sempre mais, mais, mais. Aí eu volto atrás e esqueço que eu ia fazer. É irresistível resistir a você quando me beija a boca e fala que me ama. Gostosa do caramba, oh mulher gostosa do caramba. E eu não resisto a você. Quanto mais quer ir embora, mais ela me ama. Oh mulher gostosa do caramba, oh mulher gostosa do caramba. Ela sabe como me prender. Ela é o 7-1 na cama. Oh mulher gostosa do caramba. Mulher gostosa do caramba. E eu não resisto a você. Quanto mais quer ir embora, mais ela me ama. Oh, mulher gostosa do caramba.